ZYK779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 6:06. A sua fidelidade é a fonte de energia que move a família dos amigos da Rádio 9 de Julho. Sem você, não chegaríamos até aqui. Ao realizar suas doações, você permite que continuemos este trabalho precioso aos olhos de Deus. Por isso, seguimos contando com a sua generosidade. Com você, vamos expandir a nossa programação de rádio e melhorar a cada dia a nossa qualidade de transmissão. Ligue 0 operadora 11 3932-3393 ou acesse o site radio9dejulho.com.br. Rádio 9 de Julho, com você e por você. Rádio 9 de Julho. Muita música e informação, a família em oração. Uma emissora da Fundação Metropolitana Paulista, Rádio 9 de Julho, São Paulo, Brasil. Aqui é o seu lugar. Na Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Amanhecer no Sertão. Apresentação de Josiene e Joseval, a música raiz do Brasil. Ô, Lili, 6:08. Muito bom dia, você ligou seu rádio agora? Aí eu sou a Josiane, você quem é? Ligue pra cá, fale com a gente, São Paulo 011-3932-1600-3932-1600. Faça igual nosso querido Elísio Moreira de Jacareí. Elísio, bom dia, bem, um ótimo domingo a você também, acompanhado de uma semana maravilhosa, tá bom? Homero Cruz, ligadinho com a gente lá em Guaxupé. Obrigada, Homero. Hoje a gente está tocando algumas músicas de Homero Cruz aqui. Abraço a você, meu caboclo. É, o senhor Rubier, do Rio de Janeiro, lá em Seropédia, ligadinho com a gente. Muito obrigado. José Barbosa, em Vargem Grande do Sul, falou, oh, Josiano Cicinho, além do moço bom, dos cafés gostosos, também resolve o problema aí na rádio, graças a Deus. O Cícero é quem nos socorre aqui, que seria da gente se não fosse o Cícero. Né, Cicinho? Abraço, meu querido. Obrigado a todos. A Marinalva, de Minas Gerais. Ô, Marinalva, bom dia, bem, obrigada pelo carinho. Daqui a pouquinho vou falar de mais ouvintes ligadinho com a gente. Vamos de Dito Viola e Jaú, de Homero Cruz. Jaú e Dito Viola, tem que ter. João Mulato e Douradinho, de João Mulato e Arlindo Rosa, Nordestino Inteligente. Vamos lá, meu querido. Sim, sim. Das bandas do norte, com coragem e braços fortes, bem disposto a trabalhar. Lá também a gente foi, não conheço a tal de fora, eu sabia me virar. Passa-me esse ano inteiro, não me sobrava dinheiro, por isso eu vim pra cá. Mas quando cheguei aqui, não conseguia dormir, com saudade da família. Sempre fui homem direito, cabra de muito respeito, e nunca saí da trilha. E das tripas ao coração, lutei mais que um leão, quando cai numa armadilha. Comprei a prestação, um pedacinho de chão, para construir meu lar. Com algum tostão que tinha, fiz uma bela casinha, e a família fui buscar. Vou levantei do chão nordestino e aqui botei os meninos na escola pra estudar. Pra conseguir tudo isso, não enjeitava serviço no São Paulo da garoa. Trabalhando noite e dia, eu cheguei onde queria, a luta não foi à toa. No mar de rosas me vejo, estou com a faca e o queijo, água fresca e sombra boa. YK 779, ondas curtas 9.820 kHz em 31 metros. Rádio 9 de julho, AM 1.600 kHz. Uma emissora católica da Fundação Metropolitana Paulista, São Paulo, Brasil. Catedral da Sé informa a hora certa. 6 horas. 9 de julho. A vida tem momentos diferentes. Encontramos sempre forças pra vencer. Todos temos a fé em comum. Nós estamos aqui pra você. Pra você ouvinte, a nossa canção. Pra você amigo, nossa oração. A 9 de julho vai te acompanhar. No seu coração a 9 quer estar. E vai ficar. A partir de agora, pela Rádio 9 de julho, programa Alvorada da Fé. Nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor Jesus. Pelo amor do coração de nosso Deus, o Senhor nos visitou e libertou. Estamos celebrando a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Bom dia! Iniciamos o nosso programa Alvorada da Fé, aqui pelas ondas da Rádio 9 de julho. Católica. Católica. Eu, Padre Kleber Leandro, com você, proclamando amor, alegria, bendizendo ao nosso Deus, bendizendo ao Sagrado Coração de Jesus. Damos glória a Deus por tudo aquilo que Ele nos concede. Bendizemos ao Senhor. Olha aí, minha gente, você pode participar aqui do nosso programa, enviando a sua mensagem, seu pedido de oração. Ô Padre, coloca no Sagrado Coração de Jesus as nossas intenções. Claro que eu coloco. Pode ir apresentando as suas intenções. Vamos aí apresentando o Coração de Jesus. Daqui a pouquinho tem o Santo do Dia. Daqui a pouquinho nós vamos apresentar as preces da comunidade, meditar o Santo Evangelho, fazer a bênção da água, fazer a consagração.